Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. O programa desta semana segue a linha do programa anterior. António, como é que vai ser a edição desta noite? Esta noite damos sequência e terminamos a entrevista com o escritor David Soares, que nos falará de, ainda em continuação do programa anterior, do seu primeiro romance, A Conspiração dos Antepassados, com figuras centrais em Fernando Pessoa e Aleister Crowley. E seguimos para esta segunda parte da entrevista com a abordagem ao seu último romance, Lisboa Triunfante. Lembramos que são edições Saída de Emergência. David Soares pega em dois temas de facto nucleares à nossa história, à nossa cultura, Fernando Pessoa no primeiro romance, e depois o outro lado da nossa história, cuja centralidade é a cidade de Lisboa e a sua simbologia arquitetónica, cultural, afetiva e, se quisermos, vivencial. David Soares é um escritor a merecer toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado como leitores. Também neste programa iremos fazer a nossa análise ao seu último romance, Lisboa Triunfante, saído já nos finais de 2008, e é de facto o nosso livro da semana e também um dos grandes livros editados em Portugal e saído da imaginação e criatividade de um dos nossos jovens romancistas que merece ser seguido, e a partir daqui, com muita atenção. Boa noite e melhores leituras. Escritor e ensaísta, David Soares foi galardoado com dois troféus para melhor argumentista nacional pelos seus álbuns de banda desenhada, autor publicado em França pela Frémok. Os seus trabalhos mais recentes são os livros Os Ossos do Arco-Íris, da Saída de Emergência e As Trevas Fantásticas da Polvo. Participou em diversas antologias relacionadas com a literatura fantástica, como A Sombra sobre Lisboa, editado pela Saída de Emergência, Ficções Científicas e Fantásticas, da Chimpanzé Intelectual, e o livro O Homem que Desenhava na Cabeça dos Outros, de Pedro Zamit, da Oficina do Livro. Para além de A Conspiração dos Antepassados, de 2006, David Soares é também o autor de Lisboa Triunfante, editado também pela Saída de Emergência, de 2008. Nós vamos perceber depois, até no Lisboa Triunfante, esse lado mágico de reconstruir também uma outra Lisboa, ou a Lisboa que estava a construir no tempo e na época de Dom Manuel, no caso, o Mosteiro, que aqueles homens têm. Há toda uma atitude hermética de, até substancialmente, nota-se o diálogo quando é pedida para fazer uma pintura ou uma escultura na igreja da Madre Deus, salvo erro, das 11 mil virgens. Quando o estrangeirado, o arquiteto que está em Portugal, conta a história ao arquiteto português, dizendo-lhe que ele não tem a mínima noção do que está por trás da e portanto e eles tentam reverter, reconstruir a simbólica até do próprio mosteiro dos Jerónimos dentro exatamente dessa componente hermética que, sim ou não, se manteve, se foi ou não foi avante, no entanto é a história interpretada por um ciclo e por um círculo iniciático. Até que ponto é que isto é entusiasmante, de facto? Para quem lê, de facto, é fabuloso. São temas que me interessam trabalhar. O fantástico, o histórico, o esotérico, o hermético, são os temas que mais me agradam trabalhar. São com eles que faço os meus livros. No que diz respeito a ou hermetismo aplicado a obras de arte, por exemplo. Vamos lá ver o caso da arquitetura. Estávamos a falar do Mosteiro dos Jerónimos. Não será errado afirmar-se, hoje em dia, quando se constrói um qualquer empreendimento moderno, seja um centro comercial, seja um prédio de apartamento, seja o que for, as diretrizes que estão... subjacentes, exato, ao projeto, nada têm de transcendental. Uhum, pô, claro. Tudo aquilo é muito objetivo, linear e objetivo. Linear, no século XVI já não seria bem assim. Uhum. Quando se criava alguma coisa, criavam-se as... Eu não estou a dizer que agora se constrói melhor ou que antes se construía melhor, mas para compreender os artistas... Por exemplo, do século XVI, estávamos a falar... Havia uma valoração afetiva por aquilo que estava a fazer, mediante a cultura que cada arquiteto tinha no tempo. Por exemplo, os arquitetos do século XVI e século XVII, no caso XVI, tinham com eles uma predisposição, mediante a formação cultural e intelectual, a própria crença que cada um tinha, arrastava consigo, transpunha isso depois para os projetos que tentava elaborar e levar a conclusão. Por exemplo, poderá ser esta... Sim. Uma possível leitura? Existia da parte deles, na minha opinião, tal como existia nos artistas ainda mais primitivos, primitivos sem qualquer conotação pejorativa. Claro, claro, claro. Havia uma percepção mais apurada que a obra feita iria perdurar no tempo e muitas das vezes nem sequer seria concluída no período de vida do artista. Do próprio artista. E eu acho que isso oferece uma vontade de comunicar com o transcendental que os projetos de hoje em dia não têm. Uhum. Nós hoje, por exemplo, no caso da arquitetura, um empreendimento qualquer demora meses a ser feito. Antes, no século XVI, por exemplo, poderia demorar dezenas de anos. Dezenas de anos, e havia a percepção que o que tem que ser feito tem que ser feito com uma intenção. Uhum. E essa intenção passava muitas vezes por comunicar com o que está para além do mundo. Comunicar com uma vontade transcendental, quase que um neoplatonismo, em que o que se faz cá em baixo corresponde a um modelo ideal do que existe lá em cima. Exatamente. E a linguagem que os artistas na altura dispunham para comunicar com esse transcendental era a linguagem hermética. Uhum. Era o que existia. E estamos quase a chegar a Lisboa Triunfante. Uma última questão sobre a conspiração dos antepassados. Passa também um bocado. Até que ponto a questão do sebastianismo, a questão do Bandar, sabemos que o Fernando Pessoa foi um forte teórico e criador poético sobre esta realidade que presidiu quase sempre ao imaginário, à história paralela da história oficial portuguesa a partir de Alcácer Quibir. Até que ponto é que a fraude ou a decepção com a Aleister Crowley derivou do pouco entusiasmo que Fernando Pessoa foi capaz de captar num estranho a este viver cultural que era muito típico português, por exemplo? Até que ponto é que o desmembrar, a decepção, a frieza que sempre animou Fernando Pessoa em relação ao estranho, ao outro, ao Aleister Crowley, não foi a consequência direta, eventualmente, digo eu, da pouca motivação que o estrangeiro demonstrou por aquilo que era o universo simbólico e criativo do nosso grande poeta do século XX? Eu não sei se passa por aí. Mas é uma boa leitura, mas eu ofereci outra. O Aleister Crowley interessou-se muito pelo Fernando Pessoa. Ele ficou muito impressionado com o poeta português. O contrário já não aconteceu. O Fernando Pessoa não gostou muito do Aleister Crowley, enfim, tentou evitar-se com ele, encontraram-se pouquíssimas vezes quando ele cá esteve. A leitura que eu faço à situação é a seguinte. O Fernando Pessoa, tal como disse, tinha passado por várias áreas do hermetismo à procura daquilo que poderia retirar de cada uma delas para construir o seu sistema mágico. E ele observou o Crowley como mais um, mais alguém que me vem ensinar qualquer coisa que eu depois possa aproveitar para mim. Eu não sei se o Aleister Crowley se realmente se interessava por estes temas, como vem no livro, se interessava sobre o sebastianismo, ou sequer conhecia o que era o sebastianismo. Quer que fosse tudo isto essa questão para ele. Enfim, é ficcional, faz parte do romance. Mas é possível que, como era um homem curioso, uma vez estando cá, começasse a pesquisar algumas coisas. E como ele se interessou muito pelo poeta e quis, à viva força, manter o contacto com ele e continuando a escrever-lhe... A última carta que existe entre eles é uma carta na qual o Aleister Crowley furioso, lhe pergunta: mas porquê é que não me respondes? Já não tenho notícias tuas há muito tempo. E o Fernando Pessoa, enfim, continuou sem responder. Portanto, existia da parte do Alastair Crowley esta vontade de comunicar com o Fernando Pessoa. E eu acredito, agora, somando a leitura que o António fez da situação, eu acho que é correta. O Crowley talvez tenha contactado com alguma parte do aeronautismo português, não numa tentativa de cativar o Fernando Pessoa, mas da sua curiosidade natural diz respeito a estes assuntos. De facto, o Crowley tinha muitos defeitos. Mas se durante a pesquisa biográfica do Fernando Pessoa eu descobri alguns pontos menos simpáticos da sua personalidade, na pesquisa biográfica do Crowley foi o contrário, descobri alguns traços mais luminosos da personalidade dele. Ele não era tão mau como as pessoas o pintam. Sim, claro, claro. Bom, era, mas tinha outras... Tinha qualidades redentoras. Tinha qualidades. Exatamente. Exato. Há um livro que, noutra circunstância, iremos falar sobre ele e sobre a figura do Aleister Crowley, que é um livro que eu li há uns anos atrás, por questões que não vêm cá também à colação, que é O Nazismo e o Realismo Mágico. E percebe-se aí nesse livro que a figura do Aleister Crowley não era tão despiciente, passa a expressão, e tão banal ao ponto de não merecer o interesse de uma célebre tentativa feita pela maçonaria inglesa e alemã para acabar com a Segunda Guerra Mundial, quando o Rudolf Hess acaba por ser... Sim, aquele tal plano de exatamente, enviar... E o Aleister Crowley está ligado exatamente a este plano, que é, nesse livro, é retratado. Portanto, mas o que me parece aqui... E é a última questão da conspiração dos antepassados, é que o Fernando Pessoa também, aquela vida banal, corriqueira, desinteressada e cheia de nódoas e, passa a expressão, tudo sujo, é provavelmente, na minha interpretação, que o país talvez não merecesse, porque ele também tenta reescrever a história de Portugal. A sensação que se tenha ao perceber-se os vários textos de crítica e interpretação literária e tudo aquilo que ele constrói à volta disto, mesmo a mensagem, é uma tentativa de reinterpretar, reequacionar simbolicamente a própria história de Portugal. Poderá também ser lido enquadrado no seu romance este tipo de interpretação e ele perceber que, de facto, o que tem do outro lado é a indiferença e o desprezo e o silêncio, provavelmente. Eu acho que, mais do que reescrever a história de Portugal, ele tentou dar alguma alma à história de Portugal. Uhum. Há bocado dizia-se que o Fernando Pessoa era interessado sobre o sebastianismo. Era. Mas não um sebastianismo histórico ou um sebastianismo ortodoxo de alguém que se interessa por aquela personagem, que foi Dom Sebastião, e tenta esmiuçar todos os pormenores da vida dele. O sebastianismo do Fernando Pessoa era um pouco diferente. Era algo, enfim, com as devidas distâncias, poderá dizer-se que era a estética do sebastianismo aliada depois a um hermetismo que se aproxima de uma espécie de alquimia literária. No livro A Mensagem, há um livro que explica até isto de uma forma muito interessante. Há um livro que é As Mensagens da Mensagem, uhum, de Nuno Hipólito, que até à data é o único que eu conheço que explora este tema das ligações entre a alquimia, uhum, e os textos da mensagem com algum rigor. E é interessante verificar que esse autor não foi alheio ao facto do sebastianismo do Fernando Pessoa não ser um sebastianismo histórico, uhum, ser um sebastianismo mágico, uhum, uma espécie de cunho original, nacional, a uma área do hermetismo que é comum a muitas culturas. A muitas, exatamente. Se o Fernando Pessoa sentiu na pele e viveu com alguma desgraça em virtude das suas intenções não terem sido compreendidas, eu acho que sim. Eu acho que deve ter sido algo que o magoou todos os dias em que ele viveu. Eu acho que o Fernando Pessoa deve ter sido alguém, avaliando aquilo que ele escreveu, que deve todos os dias, se não todos, pelo menos bastantes, deve ter tentado sempre manter acondicionada, para não deixar de sair cá para fora, uma grande dose de tristeza. Uhum. Uma grande dose de mágoa, de não ser compreendido. Labra, boi, labra, labra, boi, com toda a graça. labra, boi labra, labra em volta do penedo. Labra, boi labra, que essa terra de ninguém, ninguém a leva para a morte, ninguém a trouxe da mão. Labra, boi labra, já labraram meus avós, na terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu devo a terra e a terra me está devendo, a terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrer. Labra, boi, labra, labra ao redor do arado. Vira a terra, labra de roda do poço. Labra, boi, labra, rasga o fundo, esse lençol. Se a terra tem tantos donos, quem será o dono do sol? Labra, boi, labra, já labraram meus avós. Da terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu devo a terra e a terra me está devendo. A terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrer. Labra, boi, labra, faça chuva ou nevoeiro, na terra quente pela lava do vulcão. Labra na terra, destino inverso da mãe, cumprido o nosso caminho, seremos terra também. Labra, boi, labra, já labraram meus avós, na terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu devo a terra e a terra me está devendo, a terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrer. Terra de cego, quem tem ouro é rei. Ocupou e diz que é sua, impôs num deus e uma lei. Esfera da vida renovada, em cada volta revolta. Na terra vida, vida nova se renova à solta. Fonte da vida, nascida, vivida, colhida por todos quando crescem vivendo da sua pele. Não se compra nem se vende, é mãe. Não se compra nem se vende, a minha, a tua, a nossa mãe. Labra, boi, labra, labra ao redor do moinho. Labra mais longe à volta da bola do mundo. Fecunda a terra, velha mãe de todos nós. Parteira dos nossos netos, cova dos nossos avós. Labra, boi, labra, já labraram meus avós. Na terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu levo a terra e a terra me está devendo. A terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrendo. É mãe, não se compra nem se vende, a minha, a tua, a nossa mãe. Vamos passar para Lisboa Triunfante. Antes, e aconselhamos os nossos leitores a pegarem nos dois romances e a lerem com muita atenção. Antes de qualquer questão, de facto, Lisboa Triunfante é um grande romance. Obrigado. É uma grande obra. Por todos, que depois será explicado mais tarde, mas de qualquer das formas é uma excelente obra. Mas aquilo que me parece, e é a pergunta ao nosso tempo, também não iremos ficar aqui porque iríamos estar e a conversa é com as cerejas atrás de uma vem outra, mas o David sabe tão bem quanto eu que existe a história. Existe a história, pelos historiadores, factual, a história que é dos compêndios, que é dos manuais, das enciclopédias, do que quer que seja, da investigação, de tudo isso. A primeira sensação que se tem após a leitura e o término deste romance Lisboa Triunfante, que ainda por cima está muito bem escrito, tem essa grande desvantagem mediante a literatura que se vai fazendo por este país mal frequentado, que é, de facto, é a sua história de Portugal. Uma possível história, a outra história. Aquela que nós, provavelmente, uma ucronia. E se... Quando nós lemos os grandes autores, Brian Stableford, o Homem da Pavana, os grandes escritores que se dedicaram a este género, isto é feito com documentos factuais e é a outra história de Portugal, aquela que corre paralela numa possibilidade existente num imaginário. Até que ponto aquilo que eu estou a dizer é ou não é passível de ser correto? É correto, pode tratar-se de uma história porque fantástica. Começa lá no tempo... Antes sequer de haver Lisboa. Exatamente. É uma história sobre o primeiro isto capítulo, é a história de Lisboa, sobre o território. Fundo, exatamente, o território, este espaço físico que começa não sei quando e acaba exatamente, o epílogo acaba exatamente nesse momento. Onde começou. Portanto, é nesse espaço, nestas duas balizas, nestes dois referentes, que de facto o David vai construir a sua história, a história de Lisboa, deste país, eventualmente, porque nós temos aqui Dom Afonso III, temos aqui a viúva de Dom João II, temos Dom Manuel, temos provavelmente Dom João III, Dom João V, temos o Aquilino Ribeiro, temos Fernando Pessoa e temos uma série de Sá de Miranda, temos Gil Vicente, portanto, temos o Santo Ofício, temos a Inquisição, temos Tomás Escoto, temos o Ataque, temos toda uma série de... É outra história de Portugal, eventualmente, ricamente simbólica, ricamente metafórica, ao ponto de ser um objeto de culto, eventualmente. Há um debate que costuma, ou costumava, servir de mote a muitas conversas no círculo do fantástico português, dos escritores que se dedicam a esta área com gosto e com talento. E era tentar perceber se era possível criar uma literatura fantástica nacional, sem recorrer a arquétipos estrangeiros. E aquilo que me interessa fazer vai um pouco ao encontro dessa preocupação. Mas, mais do que contar a história que é isso mesmo que referiu, a história fantástica do país, neste caso da cidade, mais do que preocupar-me em fazer algo unicamente, enfim, que poderia chamar-se português, é encontrar na história, na nossa história, pontos de contactos com outras mitologias. Exatamente. Com outras culturas. Porque, enfim, não estamos isolados no que diz respeito aos mitos. Uhum. E uma das preocupações de Lisboa Triunfante foi mesmo essa. Foi, já como na conspiração dos anos passados, quer dizer, por exemplo, vamos ver uma coisa. Porquê é que o Crowley vem cá a Lisboa? Porquê? Tem que ser algo relacionado com a história de Portugal. Mas tem que ser algo também que apele a alguém que não é português. E o mito do sebastianismo, naquele caso, foi uma solução muito elegante para unir os destinos do Crowley e do Pessoa. Porque temos um mito que é português, que é o sebastianismo, e ao mesmo tempo se insere num conjunto de temas que são partilhados por outras culturas e por outros países, que é o tema do rei desaparecido, etc, etc. E em Lisboa Triunfante isso também acontece. Temos a história fantástica de uma cidade. O Rei do Mundo, por exemplo, também. Exatamente. E em Lisboa Triunfante temos dois mitos. Temos, para já, as personagens principais do romance são personagens fantásticas, não existem. Uhum. Temos uma raposa e temos um lagarto, que são duas personagens que comunicam com arquétipos e com mitos que se relacionam com dois aspectos principais de uma cultura que não é só nossa, é também de outros países. É nossa também e nós oferecemos... O lagarto e a raposa não serão eventualmente duas componentes de uma certa vitalidade e pujança da vida, que é, por um lado, a componente libidinal, o lado sensorial da vida, no caso do lagarto, e, por outro lado, a inteligência, aquele processo de tornear as questões e as dificuldades do cotidiano, seja ele de que tipo for, de uma maneira e modo criativo, eventualmente representado pela raposa. Até que ponto é isto? Estas duas forças em conflito? Eu acho que pode ser isso, e pode ser também qualquer outra dicotomia que diga respeito. Por exemplo, falou aqui o António no lado emocional e no lado racional. Está muito certo, e também pode ser um lado criativo e um lado destrutivo. O arquétipo que está por trás da figura da raposa, como ele aparece desde as culturas mais primitivas, é sempre uma figura que, não sendo totalmente maléfica ou malévola, pois, claro, empurra as pessoas para o engano e para a desventura. Isto depois tem a ver com características próprias das sociedades primitivas, nas quais o conceito de pecado era inexistente. Existia o conceito da vergonha. Alguém que caísse em vergonha no seio de uma tribo estava condenado porque... Era o bode expiatório, por isso. Exatamente. Portanto... Quando as sociedades se começaram a especializar e a esfera do privado apareceu... A sedentarização provavelmente não provocou exatamente a ausência desta vontade do contacto com a raposa, eventualmente, aquele contacto mais íntimo num espaço de liberdade que era a questão do nomadismo, por exemplo. Quando as sociedades se tornam mais gregárias e menos, ou mais agrícolas, e menos, vamos lá, recoletoras da natureza, sim, que era aquela empatia que existia. Pode ser isso também, mas de facto quando as sociedades se começam, em virtude da agricultura e da pastorícia, se começam a especializar, tem que haver uma especialização de tarefas. Alguém que se dedica a uma tarefa e só àquilo. e outra pessoa que faz outra tarefa necessária também para o bem-estar e para o bem comum daquela comunidade, isso é possível com a evolução da esfera privada. Alguém que tem um espaço privado, um tempo privado, a noção do tempo privado é muito importante, que se dedica à aprendizagem dessas tarefas. E nesse sentido é impossível existir o conceito de vergonha, porque, dada a especialização e ao privado, ninguém vê o que é que os outros estão a fazer. Nesse sentido é preciso haver um agente de controle invisível. Neste caso, pode ser um deus monoteísta que está no alto e tudo vê. Alguém que comete uma falha, comete um pecado. O pecado é um fabuloso instrumento de controle que vem substituir a vergonha das sociedades nómadas primitivas. E é interessante, vamos recorrer à etimologia. A palavra pecado em hebraico significa falhar o alvo. É a mesma palavra que existe, por exemplo, alguém que lança um projeto qualquer e falha o alvo. É a mesma. Não. O japonês que lança o dardo, a arte do arco, falha o alvo, e isso é a suprema concentração, eventualmente, exatamente. E falha por aí. Tem a ver exatamente com... Pode encaixar aí nessa que o David estava a referir. Há uma noção de conduta, e o indivíduo que falha em seguir essa conduta peca, portanto falha o alvo, falha o objetivo. A etimologia é claríssima no que diz respeito a isto. E se a raposa era um arquétipo para aquele agente que empurrava os indivíduos para a vergonha, outro arquétipo surgiu com a forma de um réptil, muitas vezes é uma serpente, às vezes é um lagarto, muitas vezes é um dragão, que simboliza o pecado. O pecado é uma serpente. A serpente incita as pessoas a pecar, tal como a raposa, os coiotes, os lobos incitavam as pessoas à vergonha. Portanto, existem estes arquétipos. Contraponto, exatamente. E isto era delicioso, trabalhar uma história em que estas personagens estivessem presentes. E no caso de Lisboa Triunfante, Lisboa surge precisamente como não só um cenário onde a contenda milenária destas personagens, destes conceitos, se opera, como também um instrumento essencial para que se dê no final a vitória de um deles. Apagada, se disfarça de gente mais ativa. Daqui deste pregão de Foz Antiga, deste traquejo feroz de motoreta, ou do outro de gente mais seleta, que roda a quatro, a nalga e a barriga. Daqui deste azulejo incandescente, a soleira da vida e a saba da sacada suspensa no poente, do ramo do tristolho que se apaga. Música. amigos. Peguem lá o soneto e vão com Deus. A questão da vitória da raposa é... Ela não enfrenta o mal de peito aberto, passa a expressão. Ela usa o grotesco exatamente para vencer e, portanto, daí esta insistência minha, o lado, o intelecto a funcionar perante aquele lado mais, vamos lá, brutal do cotidiano. Poderá ser o puzzle encaixe. Com certeza, é uma boa leitura da situação. Depois, este tour de force literário, de facto é uma excelente obra e não é dito de uma forma gratuita, nem pouco mais nem menos, termina com uma construção em flashback que o David faz, relativamente, e aquilo que eu posso dizer, de facto, serve-se de grandes génios literários, quer seja Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas, quer com C.S. Lewis com as Crónicas de Nárnia, com a descida ao inferno, a viagem para o outro tempo, a partir do armário, com a raposa e a protagonista da nossa história. Portanto, isto é uma espécie de dar aso ao leitor de o sonho permite-te exatamente a vivencialidade do outro lado noturno, que é o nosso lado criativo, eventualmente, onde vai aparecer tudo em analepse, em flashback, toda a narrativa anterior, que se concentra nesse cenário fabuloso que é o terminar do romance. Eu acho que pode existir um convite aos leitores para se atreverem a imaginar. Eu ponho isto na voz da raposa a dada altura. Atrevam-se a imaginar. Exatamente. É engraçado. Às vezes estou a falar com conhecidos meus que não têm por hábito ler literatura fantástica. Uhum. E eu às vezes recomendo, olha para ali isto, que vais gostar. Ah, não sei se quer. Mas, lê. Eles gostam. Uhum. A conclusão que eu tiro disto é que dentro da literatura fantástica, de facto, existe... A literatura fantástica é a literatura da imaginação. Toda a literatura é imaginada, sim, claro, é maior ou menor grau, claro, mas será no género do fantástico que a imaginação está mais à vontade e atinge um grau mais elevado de sofisticação. E aquilo que às vezes afasta as pessoas da literatura fantástica... É a pouca plausibilidade. É a noção que... Não sei. É a noção que a arte tem que ser um mimetismo de realidade. Exatamente. Quando não tem nada a ver com isso. Naquele sentido em que, por exemplo, a empatia que estabeleceu comigo, não sou, provavelmente, gosto de literatura do fantástico, porque gosto, por leitor, não é? Mas aquilo que me fascinou, para além de outras coisas que já disse anteriormente, é a empatia que a narrativa estabelece com o meu imaginário cultural. E isto é fundamental para sobrevalorizar esta obra. Tem muitas, bastantes e imensas virtudes, a construção formal, a técnica narrativa, de facto, está muito bem feita, a própria linguagem e a criatividade a nível da nossa língua que o David exercita faz muito bem, mas é toda, se quiser, o contexto sincrónico e diacrónico da realidade que entrelaça, que é meu, que é nosso, de qualquer leitor. E isto, de facto, é um fantástico... É fantástico, literatura do fantástico, mas um fantástico plausível. Tem a noção desta riqueza, deste atributo substantivo da Lisboa triunfante. Eu não penso na qualidade do plausível. Uhum. Eu considero que o fantástico é um terreno ideal para falar e comentar uma série de assuntos que noutros géneros não sim, são sim, sim. Tão abordados bom, de uma forma tão sensível ou tão especial. Eu não acho que o Lisboa triunfante se aproxime de um fantástico plausível. Uhum. No mínimo, na parte final do romance, em que a alegoria e a metáfora atingem uma proporção mais elevada. Mas o que existe é uma intenção... E isto remete-nos para a questão anterior, aquela questão que falava de criar uma história fantástica da cidade ou uma história fantástica do país. Trata-se de olhar as coisas, de olhar para a história e tentar encontrar pontos de contacto com o fantástico. E isso até é uma tarefa não só relativamente fácil de fazer para quem estiver atento, como é enriquecedora olhar para a nossa história e perceber como grande parte das figuras que a compõem tiveram preocupações herméticas e esotéricas. Isto é válido para muitas outras figuras também. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma série de cientistas que tiveram preocupações herméticas e esotéricas. Estou-me a lembrar de uma série de políticos que as tiveram também. Todas as áreas da vida têm pessoas que se interessam por estes temas. E a história de Portugal não é nenhuma exceção. Uhum. Quando o mestre Boitac quer fazer um templo com aquelas determinadas intenções mágicas, elas são tão reais para ele como para nós é real apanhar um transporte público de manhã para ir para o trabalho. Era uma realidade que era invisível, é claro, mas que ao mesmo tempo era presente e muito, muito, muito intensa. Era uma realidade muito intensa. Para nós, como já referi há pouco, eu acho que é impossível colocar-nos na mente de uma pessoa desta época. Porque se para nós já é complicado às vezes pensar do mesmo modo que pensavam os nossos avós, que têm uma distância de idade, enfim, de algumas décadas, quanto mais colocar-nos na mente de alguém que tem séculos de distância. É muito complicado. A história oferece-nos pistas para isso. Temos que acreditar no documento. Quando não há documentos, temos que acreditar noutras fontes. Uhum. Mas a história oferece-nos muitas pistas para isso. Uhum. E depois é uma questão de atrever-nos a imaginar. É isso mesmo. Acho que isso é mesmo o conceito principal. E tentar perceber como é que funcionaria a mente de uma pessoa destas. Uhum. Quais seriam as suas preocupações? São herméticas? Quais são e porquê? Qual é o significado que está por trás delas? Uhum. Isso é fabuloso. É ótimo. A nossa entrevista chegou ao fim, mas há uma última questão que gostaria de colocar ao David, que é, é para continuar? Há projetos? A criação será direcionada... Já estou a escrever o terceiro romance. Uhum. Que versa poderá eventualmente, já agora, para os nossos ouvintes, os nossos leitores, servir como... É um romance fantástico também, com elementos da nossa história. Com elementos da história de Lisboa, com elementos da história do país e, em espírito, aproxima-se bastante destes dois. Uhum. E eu conto terminá-lo ainda este ano. A entrevista de David Soares a Livros com Rumo incidiu em dois pontos nucleares na até agora curta, mas consistente e segura obra ficcional: A Conspiração dos Antepassados e Lisboa Triunfante, ambas edições saída de emergência. O primeiro, temos que reconhecer, não provocou em nós o espanto, assombro e admiração do segundo, e isto porque o tema não nos era de todo desconhecido, bem pelo contrário. No entanto, não invalida o reconhecimento de uma força criativa que perpassa toda a construção ficcional da Conspiração dos Antepassados. E aí sim, as figuras de Fernando Pessoa e de Aleister Crowley, sensibilidades improváveis e opostas, adquirem um gigantismo que David Soares manipula com mão firme. Mas, o cerne da narrativa simbólica, centrado em Dom Sebastião, com o seu ritual sacrificial, é espantoso, e também na figura de Francisco de Holanda, o nosso grande renascentista, é poderoso. Não é por ser o último, mas a nossa análise vai incidir sobre Lisboa Triunfante de 2008, que é, de facto, e fica já aqui expressa a nossa opinião, um grande e extraordinário romance. A referência ao Ratinho recordava-lhe sempre um amigo de infância, um bocado palhaço que era gozado por ter uma maçã de Adão demasiado enfunada. Diziam que certa vez um gato vadio tomara um inchaço por um rato e tentara mordiscá-lo. Quase que jurava ter visto o pescoço do amigo arranhado pelo tareco, mas já passados 50 anos de idade, pensava naquela história de outra forma. E se aquilo que se procurava esconder na mente acabasse por emergir no corpo? Sendo assim, as doentias desfigurações da velhice, como as gebas e os outros enviosamentos da espinha, até as verrugas, não passariam de repugnâncias, desonras, malfeitorias ocultas que medravam sob a pele. Mais uma boa razão para falar, para soltar tudo, nem que fosse aos ouvidos do filho de 6 anos, cuja inocência tornaria mais fácil a aceitação do inacreditável. Gostas das histórias da raposa, da saltapocinhas? O miúdo encolheu os ombros, estava a fantasiar e já não ligava nenhuma à conversa do pai. E se eu te disser que a conheço? E se te disser que tu também a podes conhecer? O miúdo continuou a olhar para os pés e a bater com os sapatos de fivela um no outro. Abanava a cabeça como se cantarolasse uma música em silêncio. E se te disser que a saltapocinhas me vem visitar hoje? Hoje? Perguntou surpreendido. A qualquer momento. Os olhos de Aquilino tremeluziram com uma luminosidade pirítica que brilhou de dentro. Ouro dos tolos que herdarão a terra. Porquê? Porque... Passou a mão pelo rosto expurgando a expressão grave e disse à guisa de folguedo. A comadre raposa sabe que eu sou o cronista misterioso dela, que tem a minha simpatia. A raposa das tretas comentou, coçando uma perna. Ela é senhora de muitas tretas, é, continuou. Sabes, filhinho, o mundo é feito de tretas, de sonhos e de mistérios. Cada coisa tem dentro dela um conto de fadas. Olha, disse o miúdo mostrando-lhe uma picada na perna. Foi uma pulga. A pulga que dá o pulo na banca e põe-se em França. O miúdo riu e bateu com os sapatos um no outro. Quando é que a raposa chega? Perguntou. Já não deve faltar muito. Calaram-se. Aquilino deu um beijo no cabelo do filho e ele afastou-lhe a cara com a mão, resmungando. David Soares regressa à sua cidade, Lisboa, como já no anterior, e daí parte para a construção simbólica de uma cosmovisão do mundo. O pretexto é de facto pertença da sua identidade cultural, mas, num tour de force bem conseguido, David Soares junta-se ao grupo dos grandes criadores do fantástico. Num tempo longínquo, na terra das serpentes, um animal, astucioso, rapaz e felino, salva-se de todos os predadores. É a raposa, elemento que faz a ligação a toda a estrutura narrativa de Lisboa Triunfante. Pergunta: resume-se a isso, só a isso, este romance? Bem pelo contrário. Vamos assistir, em Lisboa Triunfante, a uma girândola criativa, com doses de imaginação, ao alcance de poucos. A narrativa vai escolher núcleos poderosos da nossa história e da nossa cultura. Aquilino Ribeiro, Dom João V, o reinado de Dom Manuel I, Dom Afonso III. Não, também não é uma ucronia. Boitaca agarrou o braço de Arruda e, voltando as costas aos pedreiros, apontou com a bengala para as paredes e para o teto. A luz do sol que entrava pelo portão aberto ofuscou Arruda por uns momentos. Foram a mais antiga e a melhor fraternidade de artifícios do mundo antigo, uma organização composta somente por iniciados nos mistérios de Dionísio e que se dedicou à construção de teatros e templos. Que mistérios são esses? Todos nós temos mistérios nas nossas vidas, Arruda, como o senhor bem sabe. Mas já viu que há mistérios tão misteriosos que, bom, basta dizer que nesta altura em que vivemos, os homens transformaram a vida deles numa farsa. Estes Jeovás, estes Cristos. E virou-se para trás para apontar as estátuas atrás do altar. São deuses da imaginação dos indivíduos, mas eles esqueceram-se disso. Esqueceram-se que são vitelos ignorantes. Mestre, disse Arruda sobressaltado. Olhou por cima do ombro para descobrir se alguém tinha ouvido, mas o barulho das obras abafava tudo. Sabe quem foi Vitrúvio? Perguntou Boitaque, ignorando a preocupação do companheiro. Não, senhor. Foi o mais ilustre dos arquitetos dionisíacos. Sim, pois foi. Sabe que os edifícios erguidos pelos arquitetos dionisíacos eram verdadeiros sermões feitos de pedra? Sabe o que eu quero dizer com isto? Não, mestre. Vitrúvio descreveu como a simples disposição das decorações de uma sala produz mudanças na nossa voz e afeta o tom e o volume dela. Falei nos mistérios de Dionísio e eles foram escolas de tradições antiquíssimas, herdeiras dos mistérios de Mitra, o Deus Sol. É muito natural que não tenha ouvido falar nisto, porque estas tradições geram lendas no tempo delas. Mesmo assim, e acreditando em Vitrúvio, quando um iniciado, um aprendiz, era conduzido à câmara de iniciação, onde os mestres o esperavam para o iniciar naquilo que se assemelhava bastante a uma comum peça de teatro, percorria uma série de passagens e câmaras, caracterizadas por violentas diferenças acústicas. Num compartimento, por exemplo, a voz dele poderia soar forte e límpida. Noutra, poderia nem sequer se ouvir. Em alguns corredores, a voz ia e só se ouvia quando voltava em eco passados uns instantes. Um trabalho maravilhoso, de maravilhoso gênio teatral. Como é que isso era possível? Pela forma e disposição dos espaços vazios, claro. Fez uma pausa e disse. Bezalel, o grande arquiteto do Templo de Salomão, construiu a Arca da Aliança dessa forma, cheia de pequenos ventrículos vazios no interior, todos afinados com as vibrações do invisível. Era isso que faziam os arquitetos dionisíacos nos templos deles, Arruda, e é esse trabalho que eu dou continuidade na minha obra, nos meus próprios templos. Quero criar estruturas que... Arregalou os olhos, mas as pupilas diminuíram de tamanho. Sorriu. Um esgar assustador, como se estivesse a sofrer. Que emanem impressões que tenham tudo a ver com o propósito para o qual foram pensadas. Qual é o propósito deste templo? É um templo solar, Arruda. É o templo de Afonso e Sancho, de Zeus e Dionísio. Como se percebe, não é de facto uma ucronia. É a ficção da mais apurada e cristalina. A estabelecer a ligação entre todos eles, em Lisboa triunfante, temos a presença enigmática, fugidia, ladina e irónica da raposa. Todos estes episódios possuem um ritual de passagem, de iniciação. Todos eles possuem também um tempo de viver e pensar de forma livre, que é um hino à criatividade. No entanto, Lisboa triunfante possui episódios, momentos narrativos, que são, a nosso ver, fabulosos e de criatividade única. O momento da construção do Mosteiro dos Jerónimos, com a figura enigmática de Boitaque, que concentra em si toda a vitalidade e pujança da criação. Só por si, este núcleo ficcional é já, para nós, Livros com Rumo, um dos grandes tempos da nossa literatura. O outro, no reinado de Dom Afonso III, com as figuras eclesiásticas, umas ortodoxas, inquisidoras e mortíferas, outras, também religiosas, apologistas do livre pensar, do espírito crítico e de tudo submeter à inteligência humana. São elas Gil Valadares, Guterres e Tomás Escoto. Espreitou e cobriu a boca com a mão. Viu dezenas de indivíduos prostrados, mas não conseguiu observar o que estava à frente deles. Os homens cantavam uma litania numa linguagem que ele não reconhecia. Contemplou o rito com fascínio. De repente, os homens levantaram-se e começaram a andar na direção dele. Valadares arregalou os olhos e fugiu. Quando se virou, tropeçou em Guterres e caiu de joelhos. Praguejando entre dentes, levantou-se depressa e arrastou o escudeiro com ele, esquivando-se às luzes das candeias que vinham na sua pelgada. Entrou às escuras desniveladas e tentou lembrar-se da organização do espaço. As vozes estavam mais perto e as luzes cada vez mais fortes. Em aflição, arrastou Guterres por uma perna e escondeu-se atrás da grande rocha. Encolheu-se contra a parede e susteve a respiração. A câmara iluminou-se e ouviu as vozes dos homens. Tinha receio de ser descoberto, mas não pôde deixar de espreitar. Viu-os de costas, de candeia na mão, a subir por onde ele próprio tinha entrado. Chocado, reconheceu um dos indivíduos. Era Joanes, o rapaz que testemunhara contra Scotto. Reparou que alguns homens traziam cintos de ferramentas à cintura e viu os copros e maços. Eram canteiros. Poderia ser verdade? Poderia ser verdade que os pedreiros adoravam mesmo o demónio que ele procurava, o filho da viúva? Esperou uns momentos depois da luz e das vozes desaparecerem e, carregando-o adormecido ao ombro, regressou à câmara, ao fundo do corredor. Em vulgar luminosidade vermelha subsistia. Valadares deixou Guterres deitado no chão e seguiu encostado à parede. Era uma sala circular e ele andou até ficar de frente para aquilo que se encontrava a meio da sala. O brilho vermelho era mais forte naquele lugar. O objeto parecia uma espécie de altar feito de rocha. Um altar piramidal. Sobre ele encontrava-se uma pedra vermelha e parabólica. Essa pedra é que emitia a luminescência carmina que alumiava a caverna. Encantado, o frade deu um passo em frente e viu que havia uma porção de gamelas dispostas à volta do altar. Estavam cheias de carne crua, leite e sangue. Ofrendas deixadas pelos pedreiros, mas ofrendas a quem? A quê? O último episódio, e aqui fazemos um apelo aos nossos ouvintes para de facto lerem Lisboa Triunfante, e David Soares vai parodiar Alice no País das Maravilhas, o que não empobrece, antes pelo contrário, Lisboa Triunfante, temos a viagem de Paula com a raposa para o combate final com o lagarto, símbolo este da lascívia inconsciente. Muito mais haveria a dizer sobre este fabuloso romance. No entanto, de Lisboa Triunfante fica uma das grandes obras literárias de 2008, servida por uma construção ficcional perfeita e uma prosa delicada, sensível e poética que torna David Soares um dos grandes nomes da moderna literatura portuguesa. É um romance notável, sem uma única falha. Uma pequena nota final. Os dois romances de David Soares, A Conspiração dos Antepassados e Lisboa Triunfante, são servidos por uma bibliografia final, monumental, e servirá com muita utilidade para os nossos ouvintes, leitores no caso, que queiram aprofundar as duas temáticas. É o rigor a funcionar na sua plenitude. E assim fechamos mais uma edição de Livros com Rumo, programa de António Ferreira para a Rádio Universitária,